Autorizado, 2000, permanece o ajuste ao 016. Para 3152, chame Recife 12545, ao término 2685. 6746, desce para 2010, autorizado ILS-X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado. 2010, autorizado ILS-X-Ray pistão no zero, ABM-746. Solos 30, à direita na taxiway Fox Alpha, e após Juliette para o portão 05, na minha escuta até o corte. Direita Fox Alpha, Juliette para o portão 5 no pátio, vou no 6-06. 714, cópia. Bono 714. Bono 714, Aracaju, nível 230, está autorizado, direto, decolando a 10 com curva esquerda, na subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju, aciona 5147, controle 120, decimal 8. Autorizado, Aracaju, nível 230. Direto, decolando da 10 com curva à esquerda, saída Puca, Jamo, depois Aracaju, controle 101208, transponder 5147, voo 1714. Correto, portão 02, chame pronto, pushback, voo no 714. Chamará, 714. Navegação, voo na proa de Duna. Zoom 6746 da UES. 6746, chame torre 1895. 18 para 5, boa. Boa. Papa Romeo, Charlie Fox, Juliette, autorizado ILS, X-Ray pistão 90, reporte estabilizado. Autorizado, igual no 714, chame táxi. Chamará para o táxi, 714. para baixado e checado o WEB 6746. WEB 6746, o vento é 120 graus, 120 graus com 0,5 nós. Tem livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, WEB 6746. Papa Romeo, Charlie Fox, Juliette, chame torre 1895. 1895, grato, boa. Boa. Salvador, um cordial boa noite. Papa Romeo, Charlie Fox, Juliette. Boa noite, Papa Romeo, Charlie Fox, Juliette. Reporte passando o marcador externo com trem checado, altímetro 10 no meia. Reportar o marcador externo, Charlie Fox, Juliette. Tan 3150 com controle, Tan 3170 com correção. Uma base para a direita, posto 97, para um guarda base. 6746 no Solos 38, direita Fox, na minha escuta via Alfa, e reporte antes da Juliette para ingresso. Direita Fox, Alfa, chamou antes da Juliette, 6746. Charlie Fox Juliette, cancela o plano aos 38, curva à esquerda e após reporte base pela direita para 17, o vento para cheque 130 graus com 08 nós, Charlie Fox Juliette. Para a esquerda, após a direita, entrará na final da 17, Charlie Fox Juliette. Torre Gol 1714, pronto para ataque, está com 82 a bordo, alternando Recife Autonomia, 2 horas. Direita Indy Alpha, reporte ponte espera da 10 pronto, altímetro 10 no meia, gol no 714. Indy Alpha, reporte na ponte espera 10, 1 no meia, gol no 714. Fox Juliette vai ingressar na final da 17. Fox Juliette já tem livre pouso na pista 17. O vento é 120 graus com 08 nós. Livre pouso no 7, Fox Juliette. Sangue Juliette, o 6746. Para Sangue Juliette, portão 02, o 6746. Juliette para 02, 6746. Com 1714, ponte 0 da 10, pronto. 714, autorizado a linha e decolar da pista no 0, vento 120 graus com 09 nós. Livre a linha e decolar da 10, voo no 714. Charlie Fox Juliette, Solos 41, autorizado backtrack, forte livrando na bata. Charlie Fox Juliette, boa noite. Decola 43, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 1208, boa noite, 14, 17, 17, 14, obrigado. Controle Salvador, gol 1714, boa noite. Gol 1714, boa noite, contato Nadaço, para nível de voo 230 na saída PUCA. 230, PUCA, 1714. Tan 3170, desça para 2000 pés, ajuste a 016, autorizado ILS, que foi pistão 90, reposta estabilizada. Sete no quatro, chame Recife 1245, voltando 2685. 1245, 23, pushback acionado. Tá livre, Gonal 94, no 3, chame táxi. Scan 31970, chame torre 1895. Boa noite. Boa. Salvador, boa noite, tá? 3170, um elétrico está gravado, então. 70, o vento é 120 graus, 120 graus com 08 nós, altímetro no zero, no meia tem livre pouso, pistão no zero, forma chuva leve sobre o campo no momento. Livre pouso, 1016, tá? 3170. Gol 1994, solicito o táxi, PB 169, 12:30, Salvador. Indy Alpha, fonte esperada 1-0, reporte pronto, altímetro 1-0, 1-6, Gol 994. Indy Alpha, coa na direita, pode estar pronto, fonte esperada 1-0, Gol 994. 3170, agora chuva moderada, quem fica atento, pista molhada, tá 3170. Ah, que tá atento, tá 3170, obrigado. Como está o brilho do piso de 3170? Taxa direita na minha escuta via taxiway Eco após Alfa e Juliette, portão 612. Taxa na sua escuta via Eco Alfa direita.

Sou eu, quem? Já, abraço. Outro. Quatro livre decolagem da pistão no zero, vento 120 graus com 1 no 4 nós. Livre decolagem no zero, 1 no 9, 4.